bom seria voltar ao passado, reviver os dias tão abençoados, naquela fazenda onde tudo era paz. O tempo corria, mas a gente era capaz de acordar cedo com o cantar do galo, sentir o cheiro do mato molhado, cuidar dos gados no pasto a sorrir, viver a vida inteira ali a florir. Ah, que saudade da infância querida, dos momentos simples da nossa vida. Joga milho pras galinhas e pros porcos também, sentar na varanda e não pensar em ninguém, brincar na chuva de peixes calços no chão, com coração leve, livre de preocupação. Andar de charrete, estrada empoeirada, com vento no rosto e a alma encantada. A sombra do ipê era o nosso abrigo, o tempo passava, mas era um bom amigo. A viola tocava, o som ecoava, na roda de prosa a noite chegava. O cheiro de café, oh, um quentinho no fogão, era puro carinho vindo do coração. E hoje eu me pego querendo voltar pra aquele pedacinho do meu lar. Ah, que saudade da infância querida, dos momentos simples da nossa vida. Joga milho pras galinhas e pros porcos também, sentar na varanda e não pensar em ninguém, brincar na chuva de peixes calços no chão, com coração leve, livre de preocupação. Andar de charrete, estrada empoeirada, com vento no rosto e a alma encantada. Se eu pudesse, voltava agora. Se eu pudesse, pra tempo que foi, dói, mas levo comigo no peito guardado o amor do campo, do meu passado.